Salvador, Portugal, 251-2, request taxi. 251-2, approve the taxi and 2.0 point, runway 10 via main apron, and taxi into 100 point, contact tower frequency 118.5-18.0.10. I have a nice flight. Okay, taxi main apron, taxi India, holding point 110, then we will contact tower 118.95-18.0.10, Portugal 251-2, we have a good. As uma 908, aguarde para a transferência. Guarde. Controle, bom voo. 208, voo na 098, grato, mano. Aguarda um minutinho pra ver se eu puxo o voo. Tá aguardando, 3. Só 370, voo na 098. Azul 6908, chame a torre na frequência 118, decimal 9. Torre 1895, porra. Rede Salvador, azul 6905, passando 366. Azul 6908, continua a aproximação, reporte 5 minutos da caixeira. Reportará. Boa noite, Portugal 251, ready for departure, holding point. Portugal 512, maintain hold point, runway 10. Maintain holding point, 1, Portugal 512. Baixou e travou na final 6908. Azul 6908, quem negar no 0, no 0, autorizado pouso no 0, vento 040 graus, 03 mais. Livre pouso no 0, 6908. Voo 1228, acione de estação, voa ITAP, desce para o nível, desça para o nível 050, ajuste no 011. Bom, 1228, corrijo o ajuste no 010. Solo Salvador na escuta do Mike Yankee Kilo. Uma 3 com 4 autorizado, pushback acionamento, reporte táxi. Autorizado, pushback e acionamento, chama táxi, chama 3, 5 ou 4. Mike Yankee Kilo autorizado, iniciar reboque ponte 7 até remota 14. Ok, ciente, obrigado e com a Marina Ferma. Fala 08, no solo oeste 21, direita 121, no decimal 9, solo. Direita 219, no solo, boa noite. Solo Salvador, azul 6908, boa noite. Azul 6908, prossegue táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Segue via Alfa, reporta antes da Juliette, 908. Chifal Chupi, tem contra no 1-0, wind 040 degrees, 039. Lima 354 autorizado decolagem no 0, vento 050 graus, 4 nós. Autorizado no 0, bom 354. Voo 1228, voo Serra do 366, desça para 25000 pés, autorizado RNAV da pista 10, ajuste 1010, reforma Serra do 366. Positivo, vamos lá no 366, com 1010, mostraremos sobre o mesmo. 222. Com 4 decolagem 27, 1208, controle com voo. 1208, obrigado. 1354. Salvador, bom 354, passando 1477. Bom no 354, contato radar na decolagem, suba a via sair da PUCA para nível 230. Via PUCA para 230, 1354. Salvador, voo 354, posso estar escolhendo a direto para o Ojana Caju? Voo no 354, voo e Jama, aguarde. Alô, Jama, aguardando, voo 354. Salvador, é o Mike Henrique Kira, informando a aeronave parqueada na posição 1 no 4 do Bate 1. Gente, bom dia. Bom dia, obrigado. level 2512, contact receive center 125.45, back up 126.85. Five, four, five, backup 1265, call 2512, boa noite, obrigado. Protocol 2512, backup 126.85. Copy, sir, 1-2-6. Copiou o controle? Afirma, gol no 354, 12545, alterna 12685. 2545, obrigado e tudo de bom. Boa noite, Algo. 1228. 1228, quem negar 1-0-1-0, utilizando o ponto pista 1-0, vento 350 graus, 0-2-9. Ciente, 228, utilizado o ponto. Controle Salvador, boa noite, para 3891. 3891, não acione identificação, SV chegada morte para 4000 pés do ajuste 1011. Controle Salvador, boa noite, para 3891, informação para... 3891, acione identificação, SV chegada a bom para 4000 pés, ajuste no 011, copie o controle. 0011, descendo via para 4000, da 228 no solo ao 37, libera a direita, 1219 solo Salvador. 228. Taxa atualizada de Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7, 228. Dan 3891 no voo Sierra 367. Estou obrigado a Rinaldo da pista 10, o ajuste 10111. Reposta em Sierra 366. Está autorizado, vá na proa do 367, 10111 no ajuste, autorizado o procedimento, reporte estabilizado, está 30389. 1891, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 1895 para 3891, boa noite. Torre Salvador, boa noite, tá 3891, estabilizado, RNAVE, baixar de trabalho. 3891, QNH no 0 no 0, autorizado pouso no 0, vento 020 graus, 02 nós. Autorizado pouso no 10, tá 3891. Solo 53 direita, 1219 solo. Direita, 1219, OTAN 3891, uma boa noite. Salvador, boa noite. Está 3891 na Livrão das Escolas. Taxi autorizado via Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 2, Romeu. Alfa, Kilo para o Pátio 3, na posição 2, Romeu. Está 3891. 4062, acione identificação, voa STAP para interceptar a chegada à Mare. O ajuste em Salvador 0110, desça para o nível 050. Azul 4062, Serra Visitor 369, negativo, ou Serra Visitor 366. Toro, Passarido 2224, boa noite. Passarido 2224, acione identificação, voa ITAP para interceptar a chegada da Mário, ajuste no 0110. Repete para descer. ITAP, chegada a Mário, na 090, repassada para descer. O azul 4062, com referências visuais, pode prosseguir para 2500 pé. Azul 4062, desça para 2500 pé. Autorizando a aeronave da pista no 0, o ajuste permanece no 010. Reporte no CF do 366. Bom, no 010, descendo até 2500 pé, reportando no 366, azul 4062. Passarido 2224, para a descida. Passarido 2224, desce para nível 050. Voo 1592, acione identificação, desce via chegada a Mari para nível 060, reduza para 2509. 060 e reduz para 250. Voa 368, está presente? Voo 1592, negativo, número 3 na aproximação. Tá, vai fazer a chegada via, desce para 060. Voo 590. 224, voo Serra Pinto 366, desça para 4.000 pés, ajuste no 0110. Serra Pinto 366, 4.000, 1010, está vindo 224. Controle, bom dia, 3398, informação Bravo. 3398, acione identificação, desce via chegada a Mari, para o nível 070, ajuste no 0110, número 4 na aproximação. E a Mari para o 070, ajuste no 0110, 3398. Passou 366, o azul 4062. Azul 4062, torre 118, decimal 95. 18954, torre agora. O azul 4062, a todos uma boa noite. Torre, boa noite, azul 4062, final, estabilizar. Azul 4062, quem negar no 0 no 0, autorizado pouso pistão no 0, vento 020 graus, 029. No 0 no 0, livre pouso pistão no 0, azul 4062. Reduza para 250 mais. 250 mais para 3398. Edo 2224, desça para 25000 pés. Autorizado a RNAVE, reporte estabilizado. Gente, 2500, reportado estabilizado. Voo 1592, número 2 na aproximação, reduz a velocidade para 220 mais. Agora para 220 mais, voo 1592. Salvador, boa noite, azul 4062, Libra. 4062, tem autorizado em Alfa Quilo, Pátio 3, posição 3, Romeu. Alfa Quilo, Pátio 3, posição 3, Romeu. Azul 4062, boa noite.